Nosso tema de hoje é o sentido e o propósito da vida. É um tema bastante filosófico, né? Porque se nós perguntarmos para cada um, talvez cada um entenda o sentido da vida de uma forma diferente. Ah, eu acho que a vida é assim, a vida deveria ser de outro jeito. Mas é necessário refletir sobre isso para poder ter uma ideia sobre o que é o propósito, por que nós estamos vivos. Nós estamos dentro de uma casa espírita e temos uma linha de raciocínio dentro da doutrina espírita. E sabemos que muitas pessoas têm linhas diferentes, até a linha de não acreditar em nada, de que a vida é simplesmente o nascer, viver e morrer. E sem sentido nenhum. O sentido é simplesmente viver, dia após dia. Cada um com as suas escolhas, com aquilo que acredita, né? Mas para quem acredita diferente, qual o sentido então? Por que nós estamos encarnados, que é o nosso termo? Por que a doutrina nos diz que nós reencarnamos diversas vezes, que somos eternos? Que essa é uma passagem e a gente consegue perceber isso quando nós olhamos as diferenças que temos entre todos nós, principalmente de aptidões. Quando nós vemos uma criança pequena demonstrando aptidões, entre aspas, né, fora do comum. Como? De onde que ele aprendeu aquilo se ele é uma criança? Filhos de uma mesma família, tão diferentes biologicamente, da mesma raiz, educacionalmente, com a mesma orientação, mas tão diferentes. Então tem que haver alguma coisa antes. Ponto pacífico esse, inquestionável. Existe vida anterior e que nós estamos passando por mais uma etapa da nossa existência. Qual então o objetivo, né? Qual é o sentido de estarmos então aqui? Aprendizado. Estamos nos aperfeiçoando cada vez mais espiritualmente, nos capacitando para nos tornarmos alguém melhor. Aí a gente puxa um pouco daqueles conceitos do que é ser melhor. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título Sede Perfeitos. Ele nos conclama a sermos perfeitos, mesmo sabendo que a perfeição está restrita a Deus. Mas dentro daquilo que nós podemos alcançar, a gente deve sim buscar. Esse é o nosso objetivo encarnatório. Aí algumas pessoas até perguntam assim: tá, mas por que reencarnar? Por que não faz tudo numa vida só? Devolvo até a pergunta, né? Será que a gente consegue, na nossa existência atual, se livrar de todas as nossas imperfeições, más tendências e agir corretamente? Extremamente difícil que a gente consiga fazer isso. Extremamente difícil. Porque é forte. É forte porque somos, de uma forma, construímos o que somos ao longo dessas encarnações. Algumas coisas nós já nos despojamos, mas as outras ainda são bastante difíceis. A origem de todos os nossos vícios, ela está concentrada no orgulho e no egoísmo. Então, quando nós pensamos na dificuldade que nós temos de deixar de ser de tal forma, a raiz está ali. Egoísmo ou orgulho? Ou os dois juntos? Porque nós damos mais valor ainda a esse externo e o que ele me proporciona do que realmente a minha essência. Por isso que é muito filosófico, né, o tema. Porque ele consiste, primeiro, em tomar consciência de algumas coisas minhas próprias, tomando consciência, achar quais caminhos, então, para modificar isso. Nós somos repetidores de situações. Ao longo da nossa vida, nós repetimos muitas coisas porque não pensamos sobre elas. O nosso mental, ele fica preenchido com outros tipos de pensamentos. A gente, às vezes, não consegue nem mensurar isso, porque é tudo muito rápido. Mas se tivéssemos um aparelhinho que quantificasse energeticamente o que é bom e o que é ruim, o que é positivo ou o que é negativo, talvez a gente se surpreendesse, porque produzimos muito, mas pouco de utilidade para nós mesmos. Dentro dessa linha de propósito de vida, o primeiro passo é esse, né? Então, tentar descobrir. Mas como fazer? Que é aí que entra talvez a parte mais interessante. Como fazer para dar um propósito ou um sentido real, verdadeiro para a nossa vida? Também está tudo aqui no livro, né? O próprio Cristo disse: a caridade é a maneira mais verdadeira de colocar em prática todas as virtudes. Todas as virtudes. A caridade. Aí requer de novo que a gente comece a estudar o que é caridade. Porque o livro fala do que ele falou. E a vida dele foi toda em cima de amor, doutrina do amor. Caridade. O que significa ser caridoso? Porque quando nós falamos em autoconhecimento, isso ao longo dos tempos, né, o ser humano, ele pensa assim: bom, eu preciso melhorar a mim mesmo. Então, às vezes eu me isolo, ou eu vou ler muito, ou eu saio um pouco de cena. Mas eu não consigo, então, dessa forma, jogar para o mundo aquilo que eu preciso. Porque é nessa interação do que eu faço e do retorno que eu percebo o que está certo e o que está errado, o que precisa ser modificado. E a caridade é exatamente isso. É dar para o mundo. E automaticamente nós estamos preenchendo a nós mesmos. Nós tentamos fazer o contrário. Tentamos preencher aqui para depois sermos. E não conseguimos. Verdadeiramente não conseguimos. É automático. Os exemplos que nós temos na nossa história, e alguns são recentes, são contemporâneos nossos, estão encarnados hoje, como uma Madre Teresa. O que é a vida de pessoas como essa, se não a prática da caridade? E é por isso que ela se destaca para nós como exemplo. Tem vários outros. Vidas que foram dadas a nós, aos outros. Aqui, quando a gente fica olhando aqui para a TV, antes de começar, tem várias frases e algumas delas escrito embaixo. Chico Xavier, que também é um baita de um exemplo, porque se doou a vida toda. E ninguém se torna grande senão dessa forma. As exemplificações de Jesus, elas são todas nesse sentido, de autoesquecimento para fazer aquilo que o mundo precisa. Tem um texto dentro daquele capítulo que eu citei que fala do homem no mundo, a nossa função dentro dos dias, que nem é atuais, mas enfim, a gente contextualiza. De que forma que nós temos que nos posicionar no mundo? Mundo material, temporário, mas necessário para esse aprendizado que a gente precisa fazer. Hoje de manhã, no programa da rádio, nós falamos da introdução do título do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre a doutrina de Sócrates, que morreu 400 anos antes de Jesus, e que já falava coisas que hoje nós nos surpreendemos pela profundidade, e uma delas é isso, que quando nós nos ausentamos de nós mesmos e colocamos o nosso olhar fora de nós, sobre as coisas, enfim, analisamos ela dessa forma, nós nos perturbamos e nos perdemos de nós mesmos. Então, segue como um também exemplo, para que a gente possa até dar uma lida, que é bem fácil. É, são duas ou três páginas sobre essa parte do resumo da doutrina dele, mas que encontra ainda hoje uma linha como base daquilo que foi dito há tanto tempo e que nós ainda estamos tentando aprender, né? Estamos tentando ainda absorver para colocar isso dentro da nossa vida e sermos pessoas mais libertas de nós mesmos. Não é das coisas que estão fora, é das coisas que estão dentro, que nos aprisionam naquelas vontades, tendências, desejos, que muitos deles nos trazem retorno muito rápido de incomodações orgânicas ou com as outras pessoas. Então, como sugestão para a gente poder entender um pouco mais sobre isso e ampliar essa questão reflexiva do sentido da vida.